Safari, exploración a la música grabada. Thank you. Chase you out of earth. Find another race. I'm gonna send him out of space to find.

makes no sense whatsoever. Oh my God, I'm being born. This is what the future holds. One step in the right direction. Mother's milk came from infection. See me dance in my little boots. I wasn't born to follow the rules. I never knew what a bottle was. Now I'm sucking on it just because. If you want to take a chance, I feel for you. I feel for you. As it stands, as it stands. Puedo también Safari, expedición musical de los sentidos. I love you, but I'm not. dia escuro, me asseguro, correndo contra sua vontade pra me manter longe de apuros. Fatura, assumo todos os meus detrimentos, se a mesmice é estrada, ande pelo acostamento. Então me diz por que tanto prazer, seguido pelos olhos de quem teve sua vontade de fazer. Não me sinto culpado por não fazer tudo que é do seu agrado. País habitado, dá troco no povo que luta por pouco e segue igual louco, menino que acende a vaga do bolso, visar um presente pensando em outras. Lembro do passado, esperando esquecer o futuro. Que é tanto moleque, mente, pisa na gente, querendo colher fruto, mas me adianto. Será que isso adianta? Quem me garante que a planta que passa na minha garganta me mata ou me levanta e segue assim na mesma estrada errada? Que é melhor pegar uma bola e fazer gol do que várias e fazer nada. Fala, fala, fala, sua mãe tem desgosto. Eu quero uma serva e um troco no meu bolso. E sem segunda chance, a roda não para. É o grave estourando e a ponta não acaba. Alucinado com o sonho e a meta de crescer. Eu vivo muitas vezes aquilo que eu não queria ver. Medo e tortura, mano, que fissura. Barulhos de sirene, atormenta a vida dura. Mais um na viatura, porcos querem ditadura. A paz na minha rua, mente aberta, puta nua. Os mano solta letra, os barão paga breja. Eu até viajei, mas não esqueci das nossas treta. Planta que me liberta, não cultivo em janela. Posso pegar 10 anos dentro de uma cela e o sonho continua. Cadê minha Cinderela? Ofuscado com minhas metas, hoje eu fico sem ela. De fone no ouvido só pra viajar, enquanto um outro eu em outro lugar, buscando inspiração e evolução. Compreendi a vida, aqui é seleção. Observando pessoas que estão à minha volta, tento, procuro, mas não achar resposta. Estou em um beco querendo achar saída, mas eles acham que controlam minha vida. Babilônia já queimou, eles não percebem que isso já legalizou. Achou talvez ali uma saída. Mente liberta se destaca mais que um Adidas. Tanta coisa aí pra acontecer. A vida cobre, não pode esquecer de crescer. É foda dizer, é foda acreditar. Soltar as minhas mãos, não sei quem confiar. Não sei também dizer o mais difícil, conquistar felicidade que sonhamos o dinheiro pra gastar. De fone nos ouvidos, lançando mais um rap. Não basta só falar, me acompanha se consegue. Rotina não me anima, parece até um game. Todo dia, mesma fase, todo dia os mesmos tem. Já que é pra estourar, vou seguir as minhas metas. Se entendesse o que eu falo, me chamavam de poeta. De fone no ouvido só pra viajar. We'll be right back. Safari, expedición musical de los sentidos. Thank you. I find it so hard, hard when I know in my heart I'm letting you down every day, letting you down every day. Why do I keep on running away? Took for my child to be born, see through a woman's eyes. Took for these natural twins to believe in miracles. Took me too long for this song. I don't deserve you. I harassed you out in Paris. Please come back to Rome, you make it home. We talked for hours when you were on tour. Please pick up the phone, pick up the phone. I said don't embarrass me instead of be mine. That was my proposal for us to go steady. That was your 21st birthday. You matured faster than me. I wasn't ready, so I apologize. I seen the innocence leave your eyes. I still mourn this death. I apologize for all the stillborns, cause I wasn't present. Your body wouldn't accept it. I apologize to all the women whom I toyed with your emotion, cause I was emotionless. And I apologize, cause at your best, you were love. And because I fall short of what I say I'm all about, your eyes leave with the soul that your body once housed. And you stare blankly into space, thinking of all the time you wasted it on all this basic shit. So, I apologize. I apologize. I love was one for the ages, and I contained it, so all this ratchet shit, and we more expansive now. Meant to cry and die alone in these mansions, or sleep with our back turned. We supposed to vacate till our backs burn. We're supposed to laugh till our hearts stop, and then me in a space where the dark stop, and let love light the way. Like the men before me, I cut off my nose to spite my face. I never wanted another woman to know something about me that you didn't know. I promise I cried, I couldn't hold. I suck at love, I think I need a do-over. I would be emotionally available if I invited you over. I stew over, what if you over my shit? My children knew. I don't even know what I would do if they ain't look at me the same. I would probably die with all the shame. You did what with who? What good is a menage a trois when you have a soulmate? You risked that for blue? If I wasn't a superhero on your face, my heart breaks for the day I have to explain my mistakes. And the mask goes away, and Santa Claus is fake. And you go online and see for Blues 2, the Tooth Fairy didn't pay. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana.